Meu nome é Altair Roberto Coscovo, nome de batismo, mas sou conhecido nessa igreja e vários lugares do Brasil por Beto Brisa. Eu quero testemunhar, através da minha vida, sobre Deus, falar o que Deus é, como Ele é. Deus é diferente dos deuses que as pessoas proclamam aí fora. Como Deus é tratado, às vezes, de uma forma banal, sem fundamento, completamente distorcida do que Ele é. Muitas pessoas aí fora não sabem de qual Deus nós cantamos agora. De qual Deus nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com as experiências que nós temos com Deus. Então muitas pessoas não conhecem literalmente esse Deus. Eu gosto sempre de citar um exemplo para você ter uma ideia da diferença de deuses. Um traficante vai atravessar uma fronteira com 5 quilos de cocaína. Ele já está com sua vida destruída por ser um traficante. E o intuito do seu coração, o engano que leva ele a fazer aquilo, vai conduzir aquele pó, aquela desgraça para outras famílias, vai destruir sonhos, vai matar, vai trazer transtorno, uma coisa extremamente ruim e má. Mas quando ele consegue atravessar uma fronteira onde ele não é percebido, aquilo que está oculto não é descoberto, ele atravessa e dá um tremendo de um... Graças a Deus. E na verdade não é esse Deus que eu quero testemunhar. O Deus que eu venho falar dele é um Deus completamente diferente. E eu queria deixar bem claro isso, que esse Deus não é esse Deus banalizado que está na boca das pessoas de uma forma vulgar, infelizmente sem sentido nenhum, mas é um Deus maravilhoso, de misericórdia, que ama, que é presente, que é vivo. Quando você ajoelha, quando você olha para Deus e com a força do teu coração você clama a Deus, Ele está sempre disposto a te ouvir. A história que eu criei para mim, ela parte de eu não ter acreditado ou não ter concebido que princípios de Deus, quando são quebrados, trazem tremendos fracassos, trazem tristeza, angústia. E na maioria das pessoas que eu conheço, é isso que acontece. Comigo não foi diferente. Eu desobedeci aquilo que Deus tinha como proposta para a minha vida e para a vida de todos os homens. E não diferente de outros, eu fracassei por desobedecer a Deus. Porque muitos anos eu fiquei longe de Deus e quando estive, eu falei, Senhor, mas por que que eu tive que passar por tudo isso? Por que que eu tive que quase chegar à porta da morte para poder conhecê-lo de verdade? E a palavra de Deus me levou lá no passado, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, onde são citados os mandamentos. E um desses mandamentos nós aprendemos em qualquer religião: honrar pai e mãe. E ele acrescenta uma promessa: para que você prolongue os seus dias e que vá bem na terra que o Senhor te dá. E aí começa a minha história de fracasso. Sou filho de bons pais, pais que me amaram, extremamente exemplares na sua dignidade, no seu trabalho, no seu respeito, de uma família que vem de trabalho. Começa por uma avó que, depois de muito sofrimento, trabalhou na roça, uma pessoa humilde, apanhava do seu marido, teve um longo tempo da sua vida sofrendo por um marido alcoólatra que não tinha Deus, amado por Deus, mas não tinha Deus. Infelizmente, faleceu sem Deus. E quando ela vem para São Paulo, já cansada do sofrimento com os filhos, ela conhece Jesus. E a vida daquela mulher muda de uma forma assustadora, porque ela aparentava ser uma pessoa triste e de repente ela começa a ser alegre, começa a exclamar que a sua vida tinha mudado. E ela começa a passar esse Deus, esse Jesus, para a sua família, porque ela sabia que assim que Deus encontrasse nossa família, nós estaríamos como ela, felizes. E ela teria resgatado tudo aquilo que ela havia perdido. Deus tinha restituído para ela tudo que ela tinha perdido. E a primeira pessoa a receber esse Jesus, esse Deus, foi a minha mãe. E através da minha mãe, como ela sabia também que o melhor caminho, que o melhor lugar era que eu estivesse junto com Deus, ela começa a investir na minha vida, me levando para a igreja quando pequeno, fazia qualquer esforço para mim estar na igreja. E eu ia para a igreja. Só que havia um detalhe. Eu ia para a igreja, mas o meu coração não estava em Deus. Eu não recebia nada de Deus. Aos 14 anos, eu já era uma pessoa extremamente rebelde. O mundo começou com uma sutileza muito grande ofuscar a minha visão com relação àquilo que minha mãe tinha passado para mim de educação de Deus. E eu, enganado pelo mundo, comecei a dar mais valor a essas coisas. E parti quebrando os princípios de Deus. Primeiro foi desobedecer aos meus pais. E eu quero que você, jovem, preste bastante atenção nisso. Porque é aí que começa a história do meu fracasso. Quando eu não dei ouvidos àquilo que meus pais diziam, que parecem coisas comuns do cotidiano da vida. Olha, filho, cuidado. Você está andando por caminhos que podem te levar a problemas. Você está andando com pessoas que não servem para ser seus amigos. Você está chegando tarde à noite. Os lugares que você vem frequentando não são bons para você. E essas coisas, nós temos uma tendência muito grande em deixar isso para trás. Não dar ouvido, não dar nem a mínima para isso. E foi nesse ponto simples da palavra de Deus, do cumprimento daquilo que Deus tinha colocado, que começa a minha história. Porque através da desobediência, através de não ouvir, não honrar aquilo que meus pais tinham para mim, e com todo respeito eles impunham, porque eles eram assim pessoas dignas, eu conheci o caminho das drogas. E hoje, quando a gente fala de droga, a gente fala de uma coisa muito comum, infelizmente, porque a droga disseminou de uma forma horrível. É um dos grandes dispositivos que o mundo tem para destruir sonhos, para destruir famílias, para destruir relacionamentos, para destruir casamentos, para destruir tudo. Dentre muitos, a droga é um caminho. E hoje você vê falar de droga no noticiário, na televisão, às vezes na família, não tirando fora a família evangélica, em todos os lugares. E as consequências que essa droga trouxe para a minha vida são iguais às dos outros. Eu perdi a dignidade, o respeito. O primeiro prejuízo que a droga me trouxe foi perder o carinho dos meus pais. Foi perder aquilo que nós temos quando pequeno, quando brincamos de carrinho. A gente sonha ser como nosso pai é. Ou se o nosso pai não tem um carro, mas nós sonhamos em ter. Eu lembro, a minha infância era assim. Quando as mulheres brincam de boneca e fazem casinha, aquelas coisas. Um projeto de sonho do futuro. E esses sonhos começaram a se destruir. Porque a droga me tirou o carinho, a convivência com a minha família, destruiu o meu caráter, mas eu tinha uma mãe que acreditava em Deus, uma mãe maravilhosa que perseverava na oração e que fazia qualquer coisa para que eu estivesse na igreja. E muitas das vezes ela me chantageava emocionalmente, dizendo que não queria ir para o culto sozinho, nem voltar, colocava na parede. E eu, como filho, devendo alguns favores, porque essa amizade que tinha quebrado entre meu pai, era ela que ficava intermediária disso tudo. E ela me cobrava e às vezes até pagava para mim ir para a igreja. Meu pai tinha prosperado. O dinheiro que ele me dava ia ser para usar droga, para me prostituir, para mim me arrebentar. Mas ela chegava, Beto, vamos para a igreja que quando terminar o culto eu te dou um dinheiro para você sair. Ela sabia que eu ia sair, que eu ia gastar, que eu ia beber. E às vezes eu me perguntava, por que a minha mãe está fazendo isso? E no decorrer do testemunho eu vou dizer para você por quê. E por muitas e muitas vezes isso aconteceu. Mas eu ia para a igreja, ia lá, sentava, na situação eu ficava lá pagando mico de escutar o pastor, nada entrava no meu coração e eu recebia meu dinheiro e eu ia embora, porque o meu caráter já era vendável. E no decorrer dessas idas para a igreja, eu conheci uma garota e ela fazia parte do louvor. E eu confesso para você que quando eu olhei para ela, eu tive sentimentos bons, porque nasceu um sentimento gostoso, um carinho especial. E eu quero dizer para você que isso, quando acontece na vida da gente, quando a gente olha para uma pessoa e aquilo começa a acender no nosso coração, aquilo começa a fluir, você quer estar perto, você quer compartilhar, você quer sentir o cheiro, você quer compartilhar suas alegrias, a sua tristeza, quer estar perto, quer namorar até 10 horas, quer ir até as 11, até meia-noite, quer ficar na casa do sogro, quer continuar. Isso é de Deus, para que você possa no futuro ter um relacionamento. Só que quando esses sentimentos são usados fora dos princípios de Deus, a tendência desse relacionamento é fracasso, porque nós saímos da bênção de Deus, da proposta de relacionamento que Deus queria para a gente, entramos com a nossa vida dentro de uma mentira e tentamos nos solidificar nela. E como a mentira não tem lugar nenhum para você pisar, ela é verdade até que a verdade chegue e ela desaparece, o nosso relacionamento faliu. Nós estávamos usando droga, nos casamos precocemente, sem experiência nenhuma de vida, sem estrutura nenhuma, e o nosso casamento foi por água abaixo. 2 anos depois, já éramos viciados, os dois, e deixamos de ser filhos viciados e nos tornamos pais viciados. Eu tenho um filho chamado Daniel, que algumas pessoas conhecem ele aqui, que ele está numa casa de recuperação, terminando o seu processo de recuperação de drogas. E esse filho nasceu dentro de um lar destruído. Ela foi para um lado, eu fiquei para o outro. E quando nós não temos aonde nos segurar alguma coisa verdadeira que possa nos confortar, que possa trazer esperança, o único braço que eu conhecia era a droga. E me enfiei literalmente nas drogas. E comecei a trabalhar com ela porque eu não tinha dinheiro, não tinha profissão, eu não tinha nada. E me tornei um traficante. Depois de muitas prisões, eu fui condenado. Eu lembro de um dia terrível para mim dentro da cadeia. Porque eu tinha saudade do mundo que eu tinha perdido. Eu olhava para a minha vida e não sabia responder por que eu estava ali. Eu queria ver meu filho, eu queria ser chamado de papai, sair daquele mundo podre que, infelizmente, quem conhece uma cadeia sabe que é uma opressão terrível. E eu pedi que a minha mãe trouxesse o meu filho para me visitar. Eu queria ver ele. E depois eu me arrependi. Mas eu insisti e quando ele chegou lá, ele falou: pai, por que o senhor está aí dentro? E eu disse: porque o papai cometeu um crime. Mas o que foi? Ele começou a perguntar há 4 anos, aquela idade do porquê, porquê, porquê. E eu não sabia responder. E foi um dia terrível. Quando terminou a visita, ele vai embora e diz: pai, vamos embora comigo. Vamos embora para casa, eu vim te buscar. E eu não tinha como sair daquele lugar. E eu via ele olhando para mim. E aquele dia foi um dia de muitos dias terríveis. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Dia de muita agonia. E aquilo torceu meu coração, e as visitas foram embora, e depois viriam as pessoas que são chamadas de crentes para falar do amor de Deus, para trazer esperança para os presos. Mas nesse intervalo entrou a maconha dentro do nosso xadrez, que hoje é uma coisa já disseminada, a gente pode falar nisso. A droga está dentro da cadeia. E nós usamos, e eu estava ali lombrado, e me deu uma paranoia. Eu disse: meu Deus, eu estou completamente transtornado e estou usando a mesma droga que me trouxe para cá. E quando o pastor terminou os cânticos, terminou de pregar, eu disse: pastor, por favor, vem aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele disse: Beto, se eu puder, com certeza eu vou te responder. Eu disse: pastor, por que que eu estou aqui na cadeia por causa da droga? Perdi a minha liberdade, perdi a minha esposa, perdi os meus filhos, perdi tudo que eu tinha, os meus estudos, a dignidade, o respeito. Sou tratado como porco aqui dentro, por causa da droga. E por que que, depois de sofrer aquele momento com meu filho, a droga entrou aqui e eu fumei ela do mesmo jeito? A resposta desse pastor foi assim: que quando o homem, no sentido geral, não está sob a jurisdição de Deus, quando o ser humano não tem Deus como seu maestro, como regente da sua vida, queira você ou não, a sua vida é regida por um outro maestro. E a Bíblia cita alguns títulos desse maestro que diz o seguinte: que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele me disse o nome. E disse: quer que eu te explique o porquê? Porque todas as pessoas sabem, quando o cara sai para matar alguém, ele sabe que ele pode matar, encontrar consequências terríveis, tanto para a vida de quem vai morrer, como para a vida dele. Ele pode ir para a cadeia, quando ele vai roubar, ele sabe o que pode acontecer. O adúltero, quando sai de casa, ele sabe que vai destruir a família, ele sabe que vai terminar com a sua paz, ele sabe que não vale a pena. Quando ele volta de cabeça baixa, sem moral, mas ele faz. Por quê? Porque ele é escravo. E o escravo não é dono da sua vida. Pior que esse pastor tinha razão. Eu saí da cadeia e continuei praticando as mesmas coisas. Porque a proposta de Deus eu não quis. E durante 23 anos eu tentei me relacionar. Eu tive 3 relacionamentos falidos porque eu queria ser marido, mas eu não consegui. Eu queria ser pai, eu não consegui. Eu queria ser filho e não consegui. A droga me levou para um mundo criminoso e eu não consegui mais sair dele. Quando eu olhava para o mundo que eu tinha perdido, eu estava muito distante. E quando eu vim para Fortaleza, eu vim fugindo de São Paulo, porque eu estava cheio de problemas e achei que, fugindo dos meus problemas, chegando aqui, 3.500 quilômetros de São Paulo, eu ia conseguir deixar tudo lá e recomeçar uma vida aqui. E até que deu certo no começo. Eu vim, comecei a trabalhar quase 4 meses numa imobiliária de nome aqui, íntegra, e comecei a trabalhar honestamente, mas aquele pastor tinha razão. A minha vida ainda era regida por um outro maestro. E eu voltei a praticar todas as outras coisas. quando encontrei pessoas que faziam tráfico para fora do país, e eu comecei a entrar de sola nisso de novo, e até algumas coisas que eu sonhava eu consegui. Infelizmente, dinheiro, todo mundo consegue. Eu achava que isso ia fazer com que minha vida mudasse, com que eu mudasse a vida dos meus filhos. Eu achava que ser pai seria alimentar os meus filhos, mas era um pai extremamente ausente. Ia para fora, para Bolívia, ficava lá 4 meses enfiado dentro do Acre, e quando chegava, era aquela vida nojenta, horrível da droga. E um dia, o relacionamento acabou. Que também não era abençoado por Deus, porque não tinha um casamento, começou uma relação errada. E fracassou. Fugi mais uma vez para São Paulo, deixei tudo aqui, porque a coisa aqui estava ruim, e continuei praticando as mesmas coisas. E 23 anos depois, a minha vida se resumiu nisso. Eu tinha dinheiro, eu morava bem, tinha um bom carro, boas roupas. A princípio, quem olhava de fora achava que a minha vida era muito boa, porque eu vivia nos bares, em todos os lugares, nas noites. Só que às 9 horas da noite eu entrava dentro de um banheiro e saía às 6 horas da manhã, todo furado de picada, todo furado de agulha, porque aquele pastor tinha razão, eu era escravo. Eu estava em Belo Horizonte, mais precisamente na cidade de Betim, e ganhando muito dinheiro com falcatruas, todo dia era a mesma coisa. Durante um ano eu fiquei tomando cocaína pela veia, porque cheirar não adiantava mais. E quem usou droga sabe como que é isso? Como que é desesperador a situação. E passava a noite agonizando, querendo ser pai, querendo lembrando daquilo, e aquilo começou a me trair. E eu não tive mais prazer em viver, porque a minha vida era dentro daquele banheiro. Eu saía para fora, voltava para dentro, tomava, me furava. Perdi todas as veias do meu corpo. Veia do pé, veia do braço, veia de tudo quanto era lugar. E às vezes eu me encontrava às 6 horas da manhã, todo ensanguentado, nu dentro do banheiro, paranoico, catando um pedacinho de caquinhos de coisa branca no chão. E quando eu voltava na real, dizia, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu nunca imaginei que desobedecer fosse me levar para esse tipo de vida. E eu comecei a escrever cartas para os meus filhos, justificando que eu ia me suicidar, porque eu tinha arrependido daquilo que eu tinha feito e queria que aquilo compensasse a mágoa, a tristeza, o desprezo que eu tinha dado a eles por ser individualista, egoísta, e achando que o suicídio poderia fazer me arrepender e pagar tudo aquilo que eu tinha feito para eles. Eles iam reconhecer que eu estava arrependido e aquilo ia tratar do coração, do sentimento deles. E era mais um engano. E um dia eu tinha uma arma, uma 7.65, coloquei 3 balas no pente, peguei umas 5 gramas de cocaína, algumas seringas e entrei dentro de um banheiro. Várias seringas, porque elas entupiam, o sangue coagulava, e eu levava várias seringas para que isso não acontecesse. E eu comecei uma sessão macabra de picada, picada, picada, picada. Quando foi 4 horas da manhã, eu já estava desesperado, o coração batendo. Eu disse, agora é o ponto. Só que eu lembrei, naquele momento, de uma coisa que minha mãe tinha dito para mim quando saí da cadeia. Quando saí da cadeia, eu voltei para casa e o meu pai não queria mais eu em casa. Minha mãe veio me dar essa notícia. Ela disse, Beto, eu sinto muito, mas o teu pai, quando chegar aqui, se te ver, ele não quer mais você aqui. E eu queria que você não pensasse que o meu pai é ruim. Ele já tinha me dado muitas chances, ele já tinha me dado muitas oportunidades e eu tinha jogado tudo fora porque eu era escravo. E ela disse, Beto, eu não posso fazer mais nada por você a não ser orar. Esse caminho que você está levando, ele vai te levar para a morte, ele vai te devolver na cadeia de novo. E eu, como sua mãe, não posso fazer nada. E eu era um filho único. Ela falou, mas eu queria te dizer uma coisa, meu filho. Que eu vou continuar orando por você. Eu vou te dar um dinheiro aqui. Eu queria que você fosse para a casa da sua avó. Chegando lá, procura arrumar um emprego. Procura mudar de caminho. Mas se você não conseguir, se um dia você se encontrar numa situação onde você não tenha mais saída, onde você não consiga mais se livrar do inferno que você está vivendo, olhe para Deus. Procure se arrepender, se ajoelhe, peça para Deus, se arrependa, que só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus vai poder te libertar. E quando eu estava nesse banheiro, todo furado, eu já tinha furado tudo que era meu corpo, ensanguentado, melado, a cara, aquela cara horrível de quem usou picada a noite inteira, e olhando para o espelho ali, agoniando, eu lembrei por que a minha mãe pagava para mim na igreja. Porque ela sabia que a palavra de Deus nunca volta vazia. Naquele banheiro, eu quando lembro disso, eu me emociono muito, porque são partes da minha vida que eu jamais vou esquecer. Eu me ajoelhei e disse, Deus, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que você existe. Mas a minha mãe, minha avó, as pessoas que oraram por mim, que me amam, dizem que se um dia eu me ajoelhasse e pedisse para que você mudasse a minha vida, para que você me ajudasse, porque eu sozinho não consigo. Eu olho e não consigo sair disso, eu não consigo colocar os valores na minha vida e começo de novo, tudo outra vez. E naquele momento, a primeira coisa que veio para a minha vida, naquele momento foi, alguém que usou droga sabe disso, veio uma paz. Uma coisa que parou aquele processo de morte, aquela agonia. E eu comecei a limpar as paredes e comecei a voltar atrás naquele processo de morte. Tirei as balas do pente para não tentar e fui para o meu quarto. E a partir daquele dia, eu comecei a orar. Todos os dias. E naquele momento, Deus já começou a agir. Eu vim saber disso depois porque as coisas começaram a mudar à minha volta. Eu trabalhava com uma quadrilha de estelionatários argentinos e nós começamos a nos desentender. E eu mudei daquela casa porque era muita droga e eu já não tinha mais a satisfação. Uma coisa que não acontecia era jogar a droga fora, eu consumia até acabar e eu não conseguia mais consumir. E comecei a fugir daquelas pessoas e mudei para uma outra casa de um amigo que usava drogas e a esposa era crente. E num dia eu tinha dado uma bíblia de presente de amigo secreto para ela. As pessoas se reuniam, cheiravam, Beto, vamos cheirar. Eu cheirava e entrava em parafuso mental, voltava para o meu quarto, pegava a Bíblia dela escondido, de vergonha, e alguma coisa me levava a ler. E o primeiro entendimento que eu tenho, Provérbios 7, que dizia que eu tinha que guardar a palavra de Deus no meu coração. E mais para frente começa a contar a história de um jovem que ia a caminho da prostituição e que uma flecha ele atravessaria e aquilo tudo estava retratando literalmente a minha vida, porque a minha vida estava nesse ponto. Eu tinha trocado tudo que era de bom por coisas fúteis, por pessoas que não valiam nada, amadas por Deus, mas que no momento não valiam nada. Eu fujo para São Paulo, saio dessa casa e começa um processo horrível na minha vida, onde eu não conseguia voltar porque eu tinha plantado 23 anos de droga e meus amigos eram prostitutas, traficantes, estelionatários, noite, botecos, bares. E quando eu pensava em voltar para algum lugar, eu não via mais uma porta aberta. E eu usava droga e voltava paranoico e dizia, meu Deus, me tira. E essas orações eram sinceras, porque eu não aguentava mais. Eu não sabia que Deus estava ouvindo tudo isso. Um dia eu estou na beira da estrada, junto com essas pessoas, fumando maconha, e de repente para um carro na minha frente. E esse carro parou e eu lembrei que eu conhecia aquela pessoa. E eu disse, aquele cara ali não é o Zé do Dog? É. Ei, meu, mas dá licença, Zé, agora é negócio de crente, de Jesus, deixa o cara lá. E ao contrário do que eu ia fazer, deixar o cara lá e voltar para fumar maconha, eu deixei a maconha e fui atrás do Zé. Zé! Ele olhou e falou, ô Beto Brisa, aí rapaz, onde você anda? Eu falei, rapaz, estou aí, tá? Como é que você tá? Tô bem, mentindo, porque eu não tava bem. Ele, pô Beto, tô morando aqui, tenho uma chacrinha aqui, né? E eu olhando como ele falava, era diferente, porque eu conheci ele no passado, ele tinha um vocabulário sujo, era uma pessoa que era contratada para resolver problemas de garimpo, as mineradoras davam dinheiro para ele fretar um avião e trazer pessoas como ele para resolver problemas de garimpo, era uma pessoa extremamente, assim, acelerada, e de repente ele tava uma pessoa mansa e começou a dizer, Beto, precisa de ver minha vida, eu tô aqui comprando ração pros meus cavalos, eu tenho uma chácara aqui, rapaz, Jesus mudou a minha vida. E quando ele falou aquilo que veio no banheiro me deu um toque atrás de mim e disse assim, essa é a porta que eu estou abrindo para você que está pedindo. O Zé me convida, Beto, vamos lá, vamos cumprimentar a Tânia, vamos lá em casa, vai rolar uma janta agora lá, vamos lá comigo, pô. Eu balanguei e fui como que empurrado, aí chego na casa dele, lombrado, e de repente eu vejo aquelas coisinhas diferentes na casa dele. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E no CD rolava um pagodinho do Marcelinho Carioca, do Corinthians, que tinha se convertido. E para mim aquilo era uma porta, porque eu tinha pavor de música sacra, essas músicas de igreja, de harpa cristã. Isso aqui era horrível para mim. E eu gostava muito de música, e quando eu escutei aquilo, eu falei, puxa vida, tá legal. De repente as crianças começam a chegar, e pai daqui, vamos tomar banho, tira a calça, e sai a fralda, isso aqui. E eu comecei a lembrar que tudo aquilo não fazia mais parte da minha vida. E a Tânia veio me abraçar e não cheirava mais a cigarro. Era tudo diferente. E eles me convidam para comer. E esse foi um momento que eu já tinha visto isso. Mas aquele dia Deus me mostrou diferente. Porque na hora do jantar, eu sentei à mesa, o suco do pomar da chácara dele, as crianças tudo sentadas, arrumadinhas, aquele cheirinho de sabonete quando todo mundo sai do banheiro. E eu fui para comer. E ele disse, não, Beto, para aí, só um minuto. A gente vai orar, Beto, porque o que está acontecendo aqui é muito importante para mim, Beto. Muita gente que não tem o privilégio mais de sentar-se à mesa com os seus filhos, poder usufruir da bênção de estar se alimentando na sua casa e curtindo a sua família. E eu conquistei isso através de Jesus. E eu quero orar e agradecer a Deus. E ele abaixou a cabeça e aquilo para mim foi surpreendente, porque eu estava vendo uma pessoa completamente diferente na minha frente. E a gente, quando não é crente, né, a pessoa começa a orar e você tem aquela mania de... A pessoa ora e você fica brechando, né? E eu olhei ele orando e a expressão dele, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu louvo a Deus pelos meus filhos, pela minha família, pelo pão que o Senhor tem me dado, pela liberdade. E começou a orar e aquilo foi enchendo meu coração, porque eu não participava mais daquilo. Aquilo era muito distante da minha vida. E eu lembro disso, eu me emociono muito, porque aquilo estava falando comigo naquele momento. Eu comecei a enxergar uma esperança. E o Zé fez uma coisa muito bonita. Ele começou a falar de Jesus para mim. Ele sabia que eu era bandido, que eu era problemático, que eu podia estar trazendo um monte de enrosco junto comigo, mas ele arriscou a sua vida, a sua liberdade e tratava de mim com muito carinho. E ele falou: Beto, você não quer trabalhar numa imobiliária aqui não, bicho? Tem uma imobiliária aí, de um pessoal aí, só que você não vai poder fazer o que você faz. Você não vai poder vender terreno dentro do mar. Você não... O casal é cristão e eles não concordam com essas coisas. Você quer? Nessas condições, eu falei: quero, Zé. Eu comecei a fazer coisas que eu não faria. Eu estava sendo empurrado para aquele lugar. E um dia, aquelas picadas começaram a infeccionar, porque eram com agulhas sujas. E eu estava mal, com as pernas para cima, tudo infeccionado. Aí entra um pastorzinho bem novinho, que hoje ele é pastor da sede, o pastor Marcelo. E todos os personagens dessa história, você vai confirmar, estão vivos, conhecem essa história. E ele entrou: e aí, mano, que é isso, rapaz, com as pernas para cima, moleza é essa? Eu disse: não, pastor, estou mal aí e tal. É, rapaz, eu também já fumei crack e tal, Jesus me libertou. E aquele negócio era um amigo crente, o pastor crente do lado e o patrão crente. E quando eu me toquei, eu era uma ilha. Por quê? Porque uma ilha é um pedaço de terra com água por todos os lados. E eu era um Beto rodeado de crente por todo lado. E eles armaram uma para mim, eles programaram, colocaram uma igreja, isso depois eu vim saber em oração, uma igreja que as pessoas saíram do outro lado do mundo, os coreanos saíram do outro lado do mundo para abençoar numa periferia de São Paulo, eu não sabia disso. E eles armaram uma festa de aniversário e me convidaram para tocar. E o pastor Marcelo disse que foi a Deus e disse: Senhor, eu tenho que levar o violão da igreja, porque eu não conheço ninguém. E se ele tocar a música do mundo, pelo amor de Deus, me perdoa, o violão é consagrado, mas deixa. Mas é por uma boa, justa causa. E o Zé me convidou e me botou na parede. Eu falei: mas eu não posso ir. Não tem nada a ver comigo, bicho. Lá só vai crente e tal. E não vai dar certo. Eu vou tocar o quê, Zé? Ele falou: não, só para fazer um leriado lá, pô. Não tem nada. Vai lá tocar, vai lá. E aquela foi a marapuca mais maravilhosa da minha vida. Porque eu cheguei lá, cigarro no bolso, os pés todo latejando. Por Cristo ocidente, eu tinha esquecido meus comprimidos de Cataflã, que estava doendo meus pés das picadas. E aí começo lá e chego um, e Deus daqui, Deus de lá, por que Deus fez isso? E por que Deus fez aquilo? E por que Deus mudou a minha vida, a vida do meu marido? Meu marido era traficante, hoje ele é pastor, e nós não podíamos ter filho, e Deus nos deu dois filhos. E aí eu vi as crianças correndo: ah, Mateus, oi Marília, e pai, aquele negócio todo, e o povo, Deus daqui, contando, contando, e eu morrendo de medo que alguém se aproximasse de mim, porque eu não tinha nada para contar para ninguém. Eu era mais distante daquela galera. Eu saí, fiquei perturbada, aí eu fui no Hollywood, né, o sucesso, mentira. Aí fui atrás de um pomar, e a cabaninha da chácara, assim, aqueles sítios assim, o pessoal tomando Fanta, comendo carne, dando risada, e eu ridiculamente fumando um cigarro, escondido de vergonha deles, porque eles estavam muito além de mim. E aquilo tudo me perturbou e meus pés começaram a doer. Eu disse: olha, ô Zé, eu vou embora, cara. Eu tô com os pés doendo, esqueci o remédio lá, não tô aguentando, tô mal aqui, bicho, tô mal. Eu tava de chinelo, que eu não conseguia botar sapato, os pés pareciam pão. Aí, não, mas é longe. O pastor: não, eu vou te levar. Pastor é uma coisa assim, não querendo aqui exaltar o meu pastor, mas pastor não adianta ser minado, ele tem que ter o dom. Ele saiu da festa, se deslocou de tudo aquilo agradável pra me levar. Começou a chover, eu entrei na caravana dele. E eu comecei a chorar no meio do caminho, do nada. E ele olhou para trás e falou: Beto, você quer conversar? Eu falei: quero, pastor. Ele parou na porta da imobiliária. Nós começamos a conversar e ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: pastor, Eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar em Deus. Eu estava olhando vocês lá, falando de Deus, e Deus daqui, Deus de lá. Falei, por que que Deus não faz uma coisa comigo? Não aparece um anjo com as asas de 2 metros lumiado, e um milagre enorme, e faz um carro subir, a casa virar de ponta cabeça, sei lá. Por que que ele não aparece e faz um milagre? Ele falou, Beto, porque isso não vai mudar a sua vida. Deus já se manifestou para tanta gente no deserto. Ele caminhou 40 anos com o povo, dando comida, tirando água de pedra e abrindo o mar vermelho. Jesus, quando veio à terra, Judas caminhou com Jesus durante 3 anos, vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus curar. A palavra de Jesus que alimentava todos os discípulos e todas as pessoas que se aproximassem dele. Porém, Judas traiu Jesus, morreu enforcado e, segundo a Bíblia, só Deus sabe onde ele está. Então não vai ser isso que vai mudar a sua vida. Era só uma chamada. Falei, puxa, pastor, então como é que eu vou conseguir chegar até Deus? Ele falou, olha, lida com o coração de Deus. Entra no seu quarto e pede para Deus uma coisa que lhe falte, uma coisa que seja muito importante para você. E naquele momento eu era um cara extremamente sozinho e invejava tudo quanto era família, porque eu não conseguia mais me aproximar da minha. A única pessoa que conversava comigo por telefone de São Paulo para Fortaleza era minha filha Roberta. E nós brigamos no telefone, eu 6 horas da manhã, louco, brigado, esculhambei a mãe dela, xinguei todo mundo e tal. Eles mudaram de residência, mudaram de telefone, eu perdi o contato com eles. E eu entrei no quarto e disse, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a achar minha família. Se o Senhor me ajudar eu a achar minha família, eu vou virar crente, vou te servir, porque eu quero voltar para minha família. E deixei esse pedido no ar para Deus. E não deu outra. 48 horas, a Roberta me acha. No meio de Ibiúna, numa cidade do interior de São Paulo, na Raposo Tavares, e o telefone toca, eu atendo, era ela. Pai, ô pai, vem embora pra casa, o senhor tá tão distante da gente. Falei, mas minha filha, eu me perdoa. Não, tá perdoado, pai, vem pra cá, pra Fortaleza. Mesmo separado da mamãe, fica aqui perto da gente. O senhor não dá atenção a gente, e começou a me cobrar estar com ela. E eu comecei a chorar e disse, olha filha, pois agora eu vou. Eu vou voltar para Fortaleza, eu vou juntar um dinheiro, é só uma questão de tempo. Porque agora as drogas não vão me roubar mais nada, porque eu vou virar é crente, porque Deus cumpriu a sua promessa para mim. Saí dali, desliguei o telefone, disquei de novo, falei, Zé, você vai para a igreja hoje? Aí ele disse, vou, Beto. Por quê? Porque eu quero ir, bicho. Quer mesmo? Quero. Tânia, o Beto vai para a igreja. E ela lá na cozinha, oh, glória a Deus, né? Então vamos se arrumar. E o Zé, ele não era diferente dos crentes do Ceará, por morar em São Paulo, sabe? Ele também chegava atrasado. E ele estava atrasado e ele tinha 3 carros velhos. Um Puma, um Fuca e um Passat. E o melhorzinho era o Passat. E quando ele chegou ele, as crianças, a empregada, o vizinho, o filho da empregada, tudo para ir para a igreja. E eu desesperado, trocado. Quando eu entro no carro, ele vai tirar o atraso no pé. E não sei se você conhece, mas a rodovia Raposo Tavares, ela é assim, toda curva e tal, e nós tínhamos 14 quilômetros de Vargem Grande até Calcaia do Alto, correndo, e ele tá no pé, e eu percebi que a obra de Deus estava sendo feita na minha vida, porque eu comecei a acreditar em Deus ali, na Raposo Tavares, porque eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, não deixe eu morrer antes de chegar na igreja. E ali a minha fé começava a brotar. Eu estou contando isso com detalhes que é para você ver como existe o tempo de Deus e como Deus vai operando na gente sem a gente perceber, sem dor. E passa o asfalto, e passa o pedrisco, e vem o barro, e passa a boca de fumo, a boca do crack, a boca do pó, e lá a igreja lá no fim. Porque eu esperava uma igreja assim, cheia de gatinha bonita, e gente pá e tal. Quando eu chego lá, que eu boto o pé no barro, era uma igrejinha desse tamanho, com banquinhos de madeira coberta de cimento, que era bancos feitos de andaime, né, de construção. E ao invés das garotinhas, das gatinhas perfumadas, eram senhoras, com chinelinhos de dedo, senhores. E o pastor Marcelo, aquele pastor playboy, bem novinho, pregando para aquelas pessoas. Quando eu desci, sabe quando, não sei se você já teve essa experiência, mas Deus parece que para o mundo, é meio egoísta isso, mas parecia que Deus tinha, aquele dia era só meu. Deus tinha só armado tudo para mim. E quando eu desço na igreja, uma luzinha lá, aquela chuva caindo, aquela garoa horrível de São Paulo. E quando eu desço, aquelas pessoas estavam cantando uma música que era assim. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Aí eles me mataram. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E eu já estava em lágrimas, chorando, porque eles estavam dizendo para mim, aquelas pessoas simples de chinelo, dizendo para um cara que se dizia malandro, que eles tinham alegria todo o tempo, que eles tinham amigos, que eles tinham família, que eles tinham irmãos, e que eles tinham uma coisa que eu nunca tive nas drogas e no mundo que eu andei: um amigo verdadeiro. E quando terminou a pregação, eu me transformei em um homem que chegou viciado e saiu liberto. Porque ali começa o meu processo de vida com Deus. Entre erguer a mão e aceitar Jesus, existe uma caminhada. E o pastor Marcelo sempre me ajudou ali, e o projeto de vir para Fortaleza ver meus filhos, Deus começou a ser fiel assim de uma forma extrema, porque eu achei que nunca ganhando dinheiro honesto eu ia chegar. E eu vendi os piores imóveis da imobiliária para os piores clientes e os piores preços, e ganhei as melhores comissões. E juntei, só que eu estava engolindo um evangelho que começou a mudar o meu sentido. Eu comecei a acreditar que ser crente era só ser abençoado por dinheiro. E quando eu cheguei em Fortaleza, ao invés de ser humilde, de ser uma pessoa, chegar aqui com humildade, eu comecei a me mostrar como uma pessoa, agora eu sou evangélico, ganho dinheiro, e comecei a esquecer daquilo que eu tinha dito para Jesus naquele quarto, que eu ia servi-lo. E eu comecei a errar, e eu preciso dizer isso, né? Porque existe um processo de vida da gente com Deus que a gente vai mudando a cada dia. E eu comecei a me envolver com focatruas comerciais, porque o dinheiro entrava e eu achava que aquilo era uma bênção. E eu comecei a confundir as coisas. Muito pouco tempo, eu tinha passado por cima realmente da minha família, eu estava morando numa casa muito maior, eu estava com mais dinheiro, mas eu tinha perdido aquilo que eu tinha ganhado naquela igreja. A paz, eu já não conseguia mais cantar nos cultos. Eu não conseguia mais orar, não conseguia mais ir no culto de oração. Eu não conseguia mais compartilhar com meus irmãos. E comecei a perder o sono. E eu percebi. Porque o bom do cara quando está ficando louco é quando ele percebe que está ficando louco. Ele já está sarando. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo comigo. E comecei a pedir a Deus. Que falei, Senhor, está tudo errado. Não é assim. Isso eu já tive. Eu quero outra coisa. Eu quero que os meus sonhos, eu quero voltar a ser marido, a ser pai, a ser família. E eu estou distante disso de novo. Meus filhos não vão conseguir mais me olhar como olharam quando eu cheguei de São Paulo. E eu pedi a Deus que me ajudasse. Mais uma vez. E Deus bota uma pessoa dentro da minha casa, que os irmãos aqui, muitas pessoas conhecem. Se você não conhece, vai ter o prazer de conhecer, porque eu tenho muito respeito por ele. É um irmão chamado Daniel Goma. E ele caiu lá como que um paraquedas. Eu convidei uma pessoa, ele namorava uma nova convertida e foi cair lá dentro da minha casa. E comeu, e bebeu, e tomou água de coco, foi para a praia. Quando ele olha meu violão, tá escrito Jesus. E uma Bíblia no Criado Mudo, e ele veio para mim, me chamou num canto e disse, ei, Beto, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aquela Bíblia é sua? Eu falei, é. O violão, tá aqui, você que colou aquele Jesus ali? Ele falou, foi. E ele disse assim para mim, por que que a tua vida não condiz com aquele nome e aquela palavra que está no seu Criado Mudo? E aquilo, na mesma hora, aquele outro maestro que estava querendo tomar conta da minha vida de novo, me fez sentir uma raiva tremenda dele. Mas ele, com muito carinho, disse, olha, Deus quer te dar o melhor. Você precisa confiar em Deus. Você toca, você canta, você pode usar o seu dom para servir a Deus. Confia em Deus. E eu olhava para tudo aquilo e disse, como é que eu vou viver? Né? Como é que eu vou estar nisso? Ele disse, olha, busca primeiro o reino de Deus E a sua justiça está aqui na palavra, nessa Bíblia que você está encostado aí. E Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. Todos os seus sonhos vão ser cobertos por Deus. Porque a palavra de Deus não mente. E deixou um cartão em cima da minha Bíblia e deixou esse pai e foi embora. E eu não consegui mais dormir. Eu olhando para o cartão, olhando para a Bíblia, e ele tinha razão. E a verdade batia latentemente no meu coração. E eu vim para Fortaleza, liguei para ele e disse, cara, eu estou todo enrolado de novo. E aí eu abri meu coração com ele. Mas eu preciso de ajuda. Você está disposto? Não, porque precisar e tal. Ele estava na academia malhando, veio, pegou. E eu comecei, foi 3 dias de choro. Eu comecei a desfazer tudo. Eu não vou contar isso tudo, porque é uma coisa muito complexa. E ele me levou para a igreja. Essa igreja. E comecei a usufruir da verdade da palavra de Deus. Que era buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas me seriam acrescentadas. Eu cheguei na igreja, eu estava de manhã, estava de tarde, eu tocava para as irmãs do louvor, eu tocava nas orações, eu tocava no meio do mato, eu tocava no fundo das casas, onde me levasse eu estava tocando, congregação familiar, qualquer lugar, eu estava todo dia dentro da igreja, o tesoureiro me botava para fora, eu entrava para dentro, o pastor Ezra saía, me tirava para fora, e eu forcei um secretariado, e ele me dá o meu primeiro salário como secretário, só que era um secretário por amor, porque ele saía para fora e me dispensava, e eu ficava no Pão de Açúcar comendo milho e rodando lá, até ele chegar de novo, e quando chegava, entrava. Mas eu estava buscando o reino e o Senhor me dando meu sonho. Eu comecei a sonhar, eu queria dar aula de violão e apareceu vários alunos e eu não sabia tocar nem mesmo para mim e tinha muita gente sendo aluno meu e Deus abençoando e o pessoal cobrindo a minha vida. Teve pessoas aqui que foram alunos meus, mas começou a acrescentar as coisas na minha vida. E vem o plano do CD e eu começo a receber música de Deus. Que eu dizia assim, mas como é que eu vou viver? E comecei a sonhar. Eu queria ser marido. E eu tinha uma coisa que era legal, porque eu não saía dos cultos. Eu adorava culto. Deus tinha plantado uma coisa no meu coração que até hoje eu tenho, graças a Deus. E quando eu não estava no culto daqui, eu estava no culto das pessoas que tocavam comigo. Né? Eu tinha um baixista que começou comigo, que me incentivou a gravar o CD. Me convidou para ir orar lá numa Assembleia de Deus, lá não sei aonde. Aí eu chego lá, uma morenaça vai dar testemunho lá. Dizendo que era drogada, que não sei o que tem. Eu olhei e falei, ah, Jesus, se fosse ela, que bom seria. Porque agora, para mim, era importante sonhar, porque eu não era mais drogado. Eu podia ser feliz, eu podia ser pai de novo. Eu podia esticar os meus sonhos para frente. Deus me garantia, a palavra me garantia, e Ele tinha provado para mim que a Bíblia não mentia. Porque toda vez que eu usava ela de maneira correta, a minha vida se enchia de graça. Fui dividir um apartamento com esse irmão e eu olhava lá do Iguatemi e falei, meu Deus, quanta coisa o Senhor já fez para mim. Meus filhos se aproximando, eu já podia dar o dinheiro para minha outra família que Deus tinha liberado meu coração e os meus filhos estavam se aproximando de mim e eu já falava com minha mãe, paz do Senhor, e minha mãe feliz, meu pai meio com o pé atrás, mas conversava comigo e eu doido para dar um abraço neles, para mostrar para minha mãe que ela orou e estava dando tudo certo, que Deus tinha ouvido a oração dela. Eu vi a minha avó falar, mãe, olha, eu estou gravando um disco, eu vou ser músico e eu consegui tudo. E Deus foi até missionária que veio do Chile. Geralmente missionária está sempre precisando de dinheiro, né, Rosana? Aí a missionária veio e me deu R$1.400 para mim gravar o CD. Eu falei, nossa, que coisa de doido, é bênção total, a palavra de Deus se cumprindo. Mas aí a palavra de Deus se cumpre na minha vida de uma forma muito dolorosa. Estava escrito também nessa... Está escrito aqui na Bíblia, assim, que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eu comecei a adoecer e não consegui mais dar aula, não consegui ir mais para a igreja, comecei a emagrecer. Outro rapaz que trabalhava no som disse, oh, cuidado isso aí, Beto, esse negócio é meio complicado. E eu, não, que isso, é só um negocinho que está me dando aí, mas eu estou tomando os remédios, vai dar certo e tal. E 5 dias de pé e comecei a ficar mal, caíram meus cabelos e comecei a sentir os nódulos debaixo do corpo, ínguas pela perna, mancha. E comecei a usar a roupa de uma pessoa que era bem mais magra do que eu. Quem conhece aqui sabe o filho da Paula, né, irmã Socorro? Que era uma pessoa bem magrinha. Aqui tem os personagens dessa história. E eu querendo não acreditar, e as coisas piorando, e começam a vir as convulsões, os vômitos, e começam as manchas. Eu usava uma cacharel, um cavanhaque, que meu corpo começou a apodrecer, e saía pus do meu queixo, e eu tentava encobrir. Não, foi horrível aquele momento, e eu descobri que aquilo que eu tinha plantado, eu estava colhendo, porque eu estava morrendo de AIDS. Eu descobri, e comecei também a morrer os meus sonhos. Comecei a ficar triste. E nesse momento, eu quero dar glória a Deus pelo projeto igreja. Que muitas pessoas sentam a boca, metem o pau, às vezes até pessoas de dentro da igreja, mas nesse momento, Deus me cercou de pessoas que oravam por mim, que me apoiavam, que tiravam o seu tempo e iam me visitar e me dar conforto, compartilhar ali daquela tristeza, porque os meus sonhos estavam indo embora e eu, meu Senhor, e agora? E eu pensei que tudo tinha terminado ali, que ali estava se acabando os sonhos dos meus pais de novo, o sonho da minha mãe e os meus filhos que tinham um pai traficante agora iam ter um pai que morreu de AIDS. E eu fui recorrer a Deus, que não é esse Deus que eu falei para vocês do traficante, que é esse Deus maravilhoso que você estava cantando agora. Ele disse, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou triste, eu preciso de ajuda e eu não tenho quem recorrer, porque quando eu saí do médico, o médico disse, ó, agora você vai contar com Deus. Os exames não podem ser feitos porque houve um problema no laboratório e os kits foram tirados de circulação por causa de uma corrupção que teve uns ladrões, roubaram lá e o governo tinha bloqueado para botar a casa em ordem. E ele disse que eu tinha que contar com Deus e eu comecei a contar com Deus. E eu confesso para você que eu tinha medo, que eu tinha angústia, que eu chorava de noite, que eu ia pro choro, pro ranger de dentes e dizia, Senhor, mas cadê os meus sonhos? O sonho de ser pai, o sonho de ser marido, o sonho do meu CD, de trazer a felicidade pros meus pais de volta. Porque eu tinha prometido que eu ia levar a felicidade, que eu ia abraçá-los livre. E cadê isso? E a palavra de Deus me leva de novo lá para aquela igrejinha onde o pastor Marcelo pregou sobre um rei chamado Ezequias. Era um homem de Deus e Deus manda o profeta e diz, olha Ezequias, arruma tua mala que eu vou te levar. E depois Ezequias se ajoelha e vai conversar com Deus e Deus se compadece dele e muda completamente a história de Ezequias e permite que Ezequias viva mais. E eu fui e disse, meu Deus, esse Deus é o meu, que eu conheço. O Deus que me tirou das drogas, que acrescentou na minha vida enquanto eu buscava verdadeiramente. E eu vou buscar de novo. E eu me ajoelhei na casa dessa irmã, que eu tenho muito respeito por ela, porque cuidou da minha vida, e eu comecei a pedir, Senhor, e comecei a usar mesmo de argumentos, até botando o coração da minha mãe orou, minha avó orou, meu pai quer ver, e disse, Senhor, me ajuda a construir os meus sonhos, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu queria saber se isso vai acontecer, eu queria que o Senhor me desse um sinal. E eu tinha um problema muito sério, porque eu ia dormir, não conseguia dormir, ficava acordando de noite. Quando eu acordava em pânico, aquela coisa de medo de morrer, de uma convulsão, entre uma convulsão e outra morrer. Deus me acalanta mais uma vez e me dá um sinal de paz. Eu pego meu violão e tinha uma música que eu queria concluir, que eu estava fazendo, que era o projeto do CD, e ali começa. É uma música que diz assim, te adoro, Senhor, pela tua bondade, te adoro, Senhor, pelo bem que me faz, mesmo sem merecer, perdoou meus pecados, disse ao meu coração, vai, não peques mais. Tu és o meu Deus e nas madrugadas te busco. A minha alma tem sede de ti, como a terra seca tem sede de água. A tua benignidade dura para sempre e os meus lábios te louvarão enquanto viver. Que os meus lábios te louvarão enquanto viver. Que os meus lábios te louvarão enquanto viver. E eu havia descoberto a paz. Deus tinha confirmado para mim que mesmo que eu morresse, eu estaria em paz. E eu consegui dormir. Porque Deus nos promete vida eterna e eu tinha abraçado aquilo naquele momento. Porque as pessoas dizem assim, ah, Beto, você parece muito com o Bruce Willis. E eu quero consertar isso. Na verdade, quem se parece comigo é ele. Porque o duro de matar aqui sou eu. A partir daquele dia, daquela oração, no outro dia chegou algumas pessoas e a pessoa me acordou e disse, olha, os irmãos da irmã Marlene, que é dessa igreja, estão lá querendo orar por você, você quer atendê-los? Porque eu tinha muita fraqueza, eu falei, não, eu vou, pá, levantei e fui. E eles começaram a ministrar a bênção, né? Porque, irmãos, crente tem defeito. Nós somos humanos, mas crente tem muita qualidade. Pessoas que servem a Deus têm muita qualidade, que às vezes não são vistas. Essas pessoas chegaram na minha casa, perderam o seu tempo e foram lá, oraram por mim, me abençoaram, profetizaram bênçãos para a minha vida. E chegou outro pastor lá, que eu tocava com ele no meio dos matos, o pastor Josiano disse, olha meu irmão, o Senhor me falou lá na Lagoa Redonda, no meu coração, que tu vai vencer essa enfermidade, e tu vai se levantar, e vai ter família, e vai cantar para multidões, e vai gravar um disco, e vai gravar dois. Nos dois eu já cheguei. E para você entender o que está acontecendo, que Deus é que nós estamos servindo e que nós estamos cantando aqui, isso já fazem 5 anos. A partir daquele dia eu comecei a me alimentar, comecei a comer, e o pastor arrumou um quarto para mim na igreja, eu vim para cá, e as coisas começaram a mudar, os meus sonhos começaram a aparecer, e aparece gente para me ajudar, muitos delas estão aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado, porque sem vocês, sem o apoio da minha igreja, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Os meus sonhos foram constituídos por Deus, e Deus colocou as pessoas para que estivessem do meu lado, para me ajudar, para fortalecer, para calçar os pedaços mancos da minha vida. Porque de lá para cá, eu gravei o meu disco, eu tive a possibilidade de voltar para minha casa, abraçar minha mãe, eu tive a capacidade de dizer para meu pai, está aqui o disco, papai, que eu te prometi. Ele passou mal uma semana quando recebeu esse disco, e foi a primeira coisa que eu fiz de bom. Aquela morena que eu vi lá na Assembleia de Deus, que eu botei o joelho e fiquei namorando o pai dela enquanto ela viajava, ela está aqui hoje, eu quero que ela ficasse de pé. Vem aqui, por favor. A gente é casado, com a bênção de Deus, casamos nessa igreja. A AIDS, perto de Deus, é muito pequenininha. E todos os meus sonhos não dependiam de nada, dependiam de Deus. Então, aqui tem a minha mulher, que casou comigo, para selar com chave de ouro, não, chave de ouro não, nós somos crentes, mas para selar com um amor de ouro, Deus nos deu uma filha, a Sara. Essa aqui que falou agora. E para você que não conhece essa história, a Marlene e a Sara foram poupadas do HIV. Nem a Marlene e nem a Sara são portadoras de nada. São portadoras de um amor que Deus colocou no coração delas. E com essa eu ganhei uma outra bênção que está dormindo lá, que é a vitória. Porque quando eu não faço filho bonito, Deus me dá de presente. Quando a gente vem para aprender a palavra de Deus, é desse Deus que nós estamos falando. É de um Deus que não olha para o que você é, que não pensa como você pensa, que não enxerga com o limite que você enxerga. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos realizar os nossos sonhos. Nosso sonho de relacionamento, de casa. Porque cada vez que nós sonhamos e nós temos na nossa mão, nós assumimos um desafio. E Deus vai nos acompanhar nesse desafio para que a vitória seja completa. Porque existem pessoas que são médicos, mas vivem se drogando dentro dos hospitais, que não conseguiram construir os seus lares. Políticos que aparentam ser pessoas distintas, mas está na cara de todo mundo, que não conseguem ser gente. E Deus nos faz diferente. Deus faz com que nós tenhamos uma vida plena, de gozo, de alegria, aqui e na eternidade. Porque é o seguinte, eu tenho absoluta certeza que vou morrer. Posso morrer de AIDS, atropelado. E eu tenho mais uma coisa para dizer para você, eu quero que você não fique triste. Porque você está aqui, mas você vai morrer também. Agora, o importante é saber que quando nós fechamos os olhos com Deus, nós fechamos os nossos olhos com dignidade. Porque os nossos filhos podem olhar para nós e dizer, eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano, está aqui a foto dele. Porque Deus nos dá a dignidade e o respeito. Eu nunca conseguiria chegar onde eu cheguei. Quando eu olho para trás, eu fico lembrando dessas coisas. Às vezes eu estou lá em casa com a Marlene, ela é testemunha disso, a gente começa a tomar o nosso café. E eu começo a orar e começo a agradecer a Deus, porque é uma coisa tão maravilhosa. Deus trouxe tanta felicidade para a nossa vida. A Vitória não tinha pai, hoje ela tem um pai. A Marlene foi mulher de de bandido, hoje a gente casou, saímos da droga, somos felizes. E as histórias aí fora não são assim. Tem pessoas que dizem assim, não, mas quando você ficar velho, o cara se aquieta. Eu conheço muitas pessoas velhas que morreram no álcool, morreram na droga, morreram sem dignidade, morreram, não conseguiram sucesso nenhum no seu dinheiro. E dinheiro todo mundo ganha, e sucesso todo mundo pode conseguir. Até o presidente que morava nos Inhamuns, lá, sei lá, no Monte de Terra, chegou a ser presidente. Agora, ser feliz de verdade, conhecer Deus de verdade, a Bíblia diz que é um privilégio de poucos. Porque a Bíblia diz também que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, por isso, quando você vê aqui um grupo de 500 pessoas nessa igreja, você sai lá fora, tem um monte no portal, não se assuste, porque é uma profecia de Deus, de Jesus. Jesus disse isso. Não pergunte para você, será que eu estou certo aqui na igreja? Você está certo, sim. Porque o que não presta, o que é ruim, o que é podre, você encontra em qualquer lugar. Mas o que é precioso é muito difícil de se achar. E a Bíblia diz que quando você acha, para você guardar bem escondido, para você não perder mais, para que ninguém venha tomar o lugar no seu banco, porque amanhã ou depois você vai poder estar aqui na frente dizendo, olha meu irmão, você perdeu a sua vida, mas você pode achar em Jesus. Eu tenho alguns filhos aqui que eu tenho o maior prazer de olhar para eles. O André, que quando chegou aqui, dormia no chão, na praia. Levanta aí, André. Hoje ele tem uma empresa. Tem uma família. O Mauro, que quando eu conheci ele, ele vendia maconha para mim na praia. Levanta, Mauro. Hoje é o nosso zelador. Foi ele que arrumou essas cadeiras para você sentar, ele que faz o cafezinho para a gente. Voltou para sua casa com a sua família, está enfrentando grandes desafios. Mas ele diz uma frase muito bonita que até a tristeza pula de alegria na frente de Jesus. E é nesse Deus que eu queria que você conhecesse. E que quando alguma coisa começasse a chegar no seu coração, dizer para você que não vai dar. Que você tem que mudar, que você tem que ser errado, que você tem que se corromper, que você não ouvisse isso. Porque essa voz vem desse maestro maldito que quer destruir o seu sonho, quer destruir a sua vida, quer acabar com o seu casamento, quer destruir aquilo que Deus fez com todo carinho, que é a sua vida. E se isso é capaz, é sim. E não é um privilégio meu, é um privilégio seu, de qualquer um, que dobra o joelho no chão, e recebe de Deus a graça. Porque o que nós fazemos aqui, às vezes nós nos reunimos só dentro da igreja, porque lá fora não tem onde você escutar falar de Deus. É por isso que nós precisamos estar aqui, unidos, nos relacionando uns com os outros, mesmo com os nossos defeitos, nos perdoando, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Senão a gente vai ter uma história de nadar e morrer na praia. Então é desse Deus que eu vim testemunhar. O testemunho da minha vida foi um fracasso. Mas o que Deus fez na minha vida foi um sucesso.